perto de mim. Um vaqueiro com saudade não aguentou ver. Logo eu que jurei te esquecer, tirar você da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando chega em casa, depois de 3 dias de toque errado, e ela não tá lá pra me abraçar. Perto de mim, um vaqueiro por saudade não aguento ouvir. Logo eu que jurei te esquecer, tirar você da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Alô, Lipe, aquele abraço, vai, vai. A pior parte é quando chega em casa, depois de 3 dias de toque errado, e ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira, depois de 3 dias de bagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é, a pior parte é quando chega em casa, depois de 3 dias de vaga errada, e ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira, depois de 3 dias de vaga cheira, acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vê. Chama, chama, chama no piseiro. Chama, chama, chama no piseiro.